faz muito tempo que eu te amo e você não acredita. O que eu sinto por você é amor pra vida inteira. Esse amor não correspondido é assim que eu me sinto. Chateado e magoado, só queria entender. Você não tem culpa de nada, o meu erro é te amar. Eu não mando no destino, não controlo meu coração. Mas um dia por acaso, você gostar de mim, eu prometo te fazer feliz e andar no infinito. E mesmo assim eu vou sonhando, cada dia que vai passando, eu querendo ser dono do teu coração. Faz muito tempo que eu te amo e você não acredita. O que eu sinto por você é amor pra vida inteira. Esse amor não correspondido é assim que eu me sinto. Chateado e magoado, só queria entender. Você não tem culpa de nada, o meu erro é te amar. Eu não mando destino, não controlo meu coração. Mas um dia por acaso, você gostar de mim, eu prometo te fazer feliz e andar no infinito. E mesmo assim eu vou sonhando, cada dia que vai.